Esse é o Menefrego Podcast Episódio 3. Hoje é dia 28 de novembro. E normalmente eu gravo durante a noite, durante a madrugada, porque é mais quieto. Mas esse eu tô tendo que gravar cedo. Vou explicar já a razão de ter gravado cedo durante o dia. E como eu moro, apesar de morar em São Paulo, eu moro quase no interior de São Paulo, numa região meio de mata. Aqui tem muito cachorro e tem muito passarinho. E não tem nada que dê para fazer para evitar barulho de cachorro e passarinho. Então, caso tenha isso no fundo, eu espero que não tenha, eu vou tentar usar a redução de ruído para tirar, mas caso tenha, é por isso. Então, eu espero que não atrapalhe. Esse deveria ser o episódio sobre o Che Guevara parte 2, mas o que aconteceu? Quem me ensinou a fazer podcast foi o Wilton, o cara que me deu a dica de como fazer podcast. E ele falou assim: ó, você vai ter que fazer sempre no mesmo dia, você tem que acostumar o ouvinte a que naquele dia específico vai ter um episódio novo. Que é o que todo mundo faz, que é grandes podcasts fazem. Mas aí, eu queria muito fazer aquele sobre o Che Guevara. Eu comecei o podcast para fazer aquele episódio que eu tava lendo bastante sobre ele, eu queria gravar aquilo. Aí fui lá, deveria sair no domingo. Os episódios normalmente vão sair no domingo, a partir de agora vão sair sempre no domingo. Mas eu tava com ele gravado na terça-feira. E aí, como diria o grande Bossa do Hermes e Renato, né? Malandro que sou, eu pensei: se sair no domingo, vai ter um número ok de ouvintes, porque o primeiro episódio teve tipo 100 ouvintes. Pro primeiro episódio tá muito bom. Eu falei: cara, se tiver 100, sabe, um pouco mais, 120, maravilhoso. Só que eu não queria esperar até domingo, então eu pensei: eu vou fazer o primeiro episódio na quinta-feira, e aí o segundo, que vai ser um pouco mais longo, sai no domingo. O cara vai ouvir na quinta, já vai ficar naquele hype: caralho, eu quero que termine a história, e ouvir no domingo como ela acaba. Lancei o primeiro episódio na quinta-feira, 3h40 da manhã. Um horário maravilhoso. Pra você que tá começando, que é dica de quando lançar podcast, 3h40 da manhã de uma quinta-feira, recomendadíssimo. E aí o que aconteceu? Teve 18 ouvintes. Ninguém ouviu. Foi o podcast mais não ouvido na história da Esgotosfera. 18 pessoas. O que foi legal, que eu gostei no fim, é que teve 18 pessoas no começo e teve tipo 11 curtidas. Então, quem ouviu gostou. Valeu a pena ter editado, ter tido tanto trabalho, porque quem ouviu gostou até. O problema é que ninguém ouviu. E aí eu não tinha sentido fazer a parte 2, sendo que era um episódio em duas partes, então ia ser a continuação direta, para tão pouca gente, para 18 pessoas. Porque o cara que fosse ouvir a parte 2 realmente no dia que ela deveria sair, no domingo, não ia entender, ia fechar, ia deixar de ouvir. Então, por isso foi adiado em uma semana, por isso não saiu no domingo. E por isso eu esperei um tempo mais para crescer o número de ouvintes durante a semana. Mas nesse domingo é certeza que ele vai sair. Não, quem ouviu aquele primeiro, gostou e tá esperando, vai sair no domingo, vai ser mais longo para compensar a demora. Pode deixar que eu não vou fazer isso de novo, não. Foi só uma. Achei que seria esperto. Pensei: ok, o Wilton, ele sabe fazer podcast, ele tem ouvinte pra caralho. É um cara que aprendeu a falar inglês sozinho, japonês sozinho. Foi morar no Japão e é programador de jogos no Japão. O cara disputa com o mercado japonês para fazer jogo e é bom no Japão. Mas talvez ele não seja tão inteligente assim, né? Foi o que eu pensei. Talvez ele deixou passar esse ponto aqui. Então eu vou aproveitar e vou fazer uma nova moda dos episódios lançados na madrugada durante a semana que continuam depois. E foi um erro bem grande. Então não vai se repetir. Domingo agora, episódio 2, parte 2 do Che Guevara. E depois a gente continua saindo sempre no domingo, os episódios principais. O que eu queria falar hoje é sobre estágio. Comecei a fazer estágio agora. Quem já ouviu antes sabe disso, mas quem chegou primeiro nesse episódio, eu faço faculdade de história e eu tô no último ano agora. E a faculdade tá horrível, cara. Puta, sabe? É tudo que vocês ficam putz vendo em página da Quebrando o Tabu, vendo esquerdista na internet. Imagina lidar com isso todos os dias. Todos os dias o mesmo papinho, e vindo de professor, e vindo de aluno, e todo mundo é oprimido, e ah, como a gente sofre e tal. Imagina esse papo direto, cara. É o que é uma faculdade de história. Então tava horrível, tava, sabe, sem esperança nenhuma, tava, ah, beleza, vejo a hora disso acabar. Mas o estágio mudou isso. O estágio deixou bem mais legal e eu vou falar sobre como tá sendo. Vamos começar logo, para não ficar muito longo, não ficar muito maçante também. Menefrega o podcast, episódio 3, a gente volta depois da intro. Vuol sempre lei ragione, ma Benito Mussolini, se gli tagli ci destini, sono in gioco, può ripetere così. me ne frego, non so se ben mi spiego, me ne frego, fo quel che piace a me. Me ne frego, non so se ben mi spiego, me ne frego, fo quel che piace a me. Muito bem, eu estudei em duas escolas na vida. A primeira foi uma escola boa, era uma escola estadual, nunca estudei escola particular não. Mas era uma escola boa, era uma escola que os alunos inteligentes das escolas da região iam pra lá. Era difícil entrar e quem entrava era realmente muito bom. Então essa escola foi muito boa, sabe? O que me fez gostar de história, o que me fez ter interesse em tudo isso foi essa escola. Mas tinha professor de esquerda ensinando história do jeito que eles adoram ensinar. E aí eu me tornei esquerdista. Quando eu vim pra essa escola que eu terminei o ensino médio, no último ano já, eu vim com aquela ideia de, nossa, eu vou estudar agora realmente na periferia, realmente um lugar onde os pobres estão, não vai ser mais onde a classe média, média baixa frequenta. Eu tinha aquela ideia na minha cabeça, sabe, de que ia chegar aqui e encontrar o novo Marighella, e que ia ser retardado pra caralho, mas é o que eu pensava na época com meus 16 anos. E quando eu cheguei, cara, foi uma decepção foda, porque só tinha bandido, e aquela noção que eu tinha de, não, porque as vítimas da sociedade e tal... Não existia o cara que, sei lá, assaltava porque ele precisava levar dinheiro pra casa pra sustentar a família. Existia o cara que ele queria ter um tênis Mizuno e ele assaltava alguém e te dava um tiro em troca da sua moto pra trocar por um tênis depois. Era esse os caras que eu tinha noção que eram os coitados, as vítimas da sociedade na minha época de escola de classe média com professor comunista. E quando eu vi a realidade, vi que era diferente disso, deixei de ser na hora. E foi graças a isso que eu conheci o revisionismo. Então, uma coisa boa. Eu conheci o revisionismo porque eu tinha um amigo. Esse cara, eu quero chamar ele pra gravar aqui. Eu tenho dois caras que eu quero muito chamar pra gravar. Um é um cara que... Ele mora aqui em São Paulo, é meu amigo, trabalhei com ele. E ele é um cara que manja muito de filosofia. Mas muito, muito. O cara leu Kant há pouco tempo, leu Schopenhauer, leu Nietzsche. Ele é muito inteligente. Só que é difícil gravar com ele porque ele tá fazendo um curso agora e não tem muito tempo. Tá no final, então é mais difícil. Esse segundo, que é o cara do revisionismo, se vocês acham que o Hernani é boy, fazendo piadinha, sabe? Ah, o Hernani é dono de metade do estado de Minas Gerais, o Hernani é boy, o Hernani tem dinheiro pra caralho. Fazendo piada, esse meu amigo de Minas, ele é a piada do Hernani literal. É o cara que na vida real é boy àquele ponto. Então o que acontece? O cara, um exemplo só, pra vocês entenderem. Ele queria um PC pra jogar LOL. LOL. Meu PC custou R$2.000, joga LOL. E aí ele falou, não, vou montar um PC aqui, um PC simples, só pra jogar de vez em quando. Ele pagou R$20.000 no computador dele, pra jogar LOL e pra ver vídeo no YouTube. R$20.000. E não é um cara que, não, ele é rico porque a família dele é rica. Não, normal, só que ele tem dinheiro pra caralho. Foi construído, então parabéns pra ele. Mas é legal, o motivo de eu querer entrevistar esse cara... É que além dele acreditar no revisionismo, apesar que hoje em dia já não liga tanto pra história assim, mas ele é revisionista também, e tem essa visão da hora do nacionalsocialismo, da Segunda Guerra, então a gente vai falar sobre isso, ele é alguém que com certeza vai deixar vocês putos, porque ele tem dinheiro pra caralho, e ele é bonito. Então, por exemplo, mais um exemplo, pra vocês imaginarem como vai ser a nossa conversa. Tinha uma mina que ela é essas... personalidades de Instagram, sabe? Que fica lá postando foto de biquíni, tem 50 mil curtidas e todo mundo, ai que linda, vou te mandar DM, isso daí. Esse cara conheceu uma dessas minas e começou a falar com ela. E aí ela, não sei se ela sabia que ele tinha dinheiro ou não, não sei qual foi o interesse, mas ele realmente é bonito de ter vários likes em foto e tal. E aí do nada ela manda assim: ah, já que você mora em outro estado, você não quer viajar pra cá um final de semana e passar 3 dias na minha casa? Porque. Eu vou estar sozinho, eu queria uma companhia aqui. Ouvinte, imagina uma modelo de Instagram, uma nota 10,5 te mandando isso. E a resposta do filho da puta foi, não, não, eu prefiro ficar em casa mesmo, não gosto de sair, não. Entendeu? É o MGTOW perfeito, é o cara que realmente tinha todos os meios, e por isso eu acho que todo mundo vai ficar puto ouvindo ele, porque ele tem dinheiro, ele é bonito, ele tem tudo que era preciso pra ser o... sei lá, o mystery brasileiro, mas simplesmente não dá uma foda e fica em casa jogando joguinhos e ouvindo black metal e estudando história. Então eu acho esse cara legal até, queria trazer ele aqui. Enfim, foi mal, eu sempre falo e vou muito além, mas prometo essas duas entrevistas pra vocês. Voltando ao assunto, esse cara eu conheci ele na época e ele me indicou um blog sobre revisionismo. E eu comecei a ler e comecei a falar, cara, isso faz sentido, puta, o que eu aprendi na escola tá errado, meu professor mentiu então, aquele filho da puta. E aí quando eu entrei nessa escola, eu tive esse baque de ver como realmente funcionava a juventude pobre de São Paulo. Eu vi que não era aquela ideia dos coitadinhos. Eu fiquei muito puto. Então, tinha aula de história, o professor vinha fazer o discurso dele de ai, nós somos todos vítimas porque moramos na periferia. Eu lá discutia com ele. Quando ele ensinar que Hitler matou 6 milhões de pessoas, eu discutia com ele por isso. Era jovem merda, jovem que quer ser espertão e tal. Hoje eu tenho noção disso. Mas na época parecia algo legal a se fazer. Esse professor, eu voltei para essa escola para fazer estágio, porque é uma escola próxima da minha casa, então não teria que ir muito longe. E eu tô fazendo estágio com ele. Isso vai ser bem relevante depois pra vocês. Muita coisa aconteceu graças a isso. Quando eu cheguei lá, eu fui na sala, eu tava torcendo pra ele não reconhecer que era eu. E reconheceu. Tipo, eu cheguei na sala e já viu: ah, é você! Imaginei que você faria história mesmo e tal. Só que o filho da puta, ele ficou o tempo todo mandando umas indiretinhas, tipo: ah, você ainda tem aqueles pensamentos lá ou você estudou mesmo história? Aí eu: não, tô estudando bastante, sabe? Que eu não posso falar nada porque eu preciso que ele assine meu estágio. Mas eu fico tentando: não, tô estudando, tô tentando aprender aí e tal. Ah, e Anne Frank, você ainda acha que Anne Frank não existiu ou agora você realmente lê uns livros? Eu não, tô lendo bastante livros, sabe? Quer dizer que, tipo, eu acreditava em história revisionista antes porque eu era burro e que na faculdade eu aprenderia a verdade finalmente. E aí, como não posso falar sobre isso, tenho meio que ignorar. O estágio funciona. Tenho aula com esse professor de história para oitava série e eu tenho com outros dois professores, um de sétima e um de sexta e quinta. O que mudou muito de escola hoje, se você já se formou um tempo como eu e você se pergunta, não, será que continua a mesma coisa e tal? Mudou que o nível de conhecimento do aluno é muito mais baixo. Eu não sei por que isso aconteceu, não sei se é porque tem Google mais fácil, então o cara não decora. Mas era coisa tipo, apresentação, aí o professor chegava e mandava assim, ah, fala sobre o Rio de Janeiro na pesquisa. Eles tinham que fazer uma pesquisa, né? Ah, o Rio de Janeiro nessa época era a capital do Brasil. Aí a pessoa, era? Por quê? Rio de Janeiro não é mais a capital do Brasil? Qual é a capital do Brasil agora? E eles não sabiam. Tipo, aluno de oitavo ano. Ah, não sei, é porque essa parte eu não pesquisei, não sei. Então, o conhecimento retido é muito pouco, sabe? É um nível muito baixo. E olha que nem uma escola tão ruim assim, apesar de ter muito marginal, pelo bairro em que fica, é uma escola até de um nível ok. Mas os alunos não são nesse nível de maneira alguma. Então, eles funcionam melhor quando você faz um trabalho em grupo, por exemplo. É raríssimo ter hoje um aluno que seja. Que tenha vergonha de falar em público. Isso não acontece mais tanto quanto aconteceu na minha época. É raríssimo você achar alguém que não tenha condições de ver um filme, por exemplo. Sei lá, vai ver um filme em casa pra gente comentar na próxima aula. Raríssimo um moleque que não tenha Netflix, que não saiba baixar um torrent, que na minha época era difícil, tinha que levar fita cassete pra sala para assistir. Hoje você consegue preparar a aula melhor. Mas o nível de conhecimento retido pelo aluno é bem menor. Uma outra coisa, para fechar a janela aqui só um segundo. Pronto. Uma outra coisa é que não existe mais grupos, sabe? Não existe aquele negócio do o grupo dos caras que ouvem rap, o grupo dos caras que ouvem metal, que antes existia. Hoje todo mundo ouve tudo, então tem tipo no mesmo grupo um moleque que tem um visual funkeiro e um cara com a roupa de cowboy conversando normalmente e ouvindo as mesmas músicas. Então isso eu acho que é bom até, porque na minha época de escola eu ouvia metal e ficava tipo com os gordinhos sentado falando sobre Blind Guardian e falando sobre black metal. Era triste pra caralho vendo hoje em dia, sabe? Na época eu achava legal, mas é triste ter passado pro ensino médio inteiro sem falar com 90% das pessoas que eu conheci. Então hoje isso não existe. É uma coisa legal também. Coisas ruins, que todo mundo fala sempre de não respeitar o professor, isso acontece lá bastante. No meu caso não aconteceu tanto, mas os professores que eu fiquei, a maioria tinha isso. E também, como muita gente vai vir aqui para saber de doutrinação, como funciona, é muito absurdo, cara. Caralho, eu achava que na faculdade a gente aprendia história errado. Porque na faculdade eles dão sempre a versão da esquerda para tudo. Só como na faculdade o nível do aluno é mais alto, porque o cara tem mais conhecimento, para ele estar tá fazendo faculdade de história. Ele gosta de história, ele estuda história, então o professor tem meio que disfarçar e falar, não, porque segundo Foucault, tal coisa, sabe? Ele tem que usar palavras de outro cara para justificar o que ele vai falar. Na escola o aluno não tem conhecimento. Então é muito descarado, cara, é muito descarado. Por exemplo, o professor deu um exemplo, esse professor que eu briguei com ele até, de como aconteceu a Revolução Francesa. Aí ele explicou a Revolução Francesa, tal, e no fim da Revolução Francesa, isso é verdade, a noção de esquerda e direita que nós temos hoje, ela surgiu nessa época, porque no parlamento os caras que eram a favor do rei sentavam à direita e os caras que eram contra sentavam à esquerda. Isso acontece na Europa inteira. Você vê o parlamento inglês, por exemplo, isso acontece. Eles dividem, ficam os caras à direita, os caras à esquerda, para a pessoa que está assistindo saber quem é quem e por que ele está defendendo aquilo. Não é igual aqui no Brasil que senta todo mundo junto na tribuna e vai discutindo. Lá é separado. Mas é uma questão que não é importante, sabe? Tipo, ok, a direita surgiu por isso, a esquerda surgiu por isso, mas a noção de esquerda e direita que temos hoje, de conservadorismo e progressismo, é completamente alheia a isso, não tem relevância nenhuma. Mas ele explicou isso e ele falou: e é por isso que hoje nós temos a esquerda e a direita. A esquerda é contra a autoridade, a direita é a favor da autoridade. Se você vai num hospital e você é mal atendido e você reclama que foi mal atendido, você é de direita ou esquerda? Aí os alunos: de esquerda, de esquerda. Isso. Se você vai no hospital, é mal atendido e você é de direita, você pode reclamar? E os alunos: ah, acho que não, né? Porque se ele concorda, claro, se você é de direita, você concorda com o governo, então você não pode reclamar do governo. Caralho, é absurdo isso, cara, é absurdo. E aí, como ninguém conhece esse conceito, porque são uns malucos de 14 anos. Todo mundo: ah, então é isso, não entendi antes, tal. É bem mais escarado, sabe? É bem mais escarado. O que é bom é que a maioria não presta atenção, porque o cara não tá ensinando algo que vai ser importante para a vida dele, não tá mostrando algo que ele vê a relevância de aprender. Tá ensinando só uma doutrinação que ele fica lá, tá bom, ah, beleza, beleza, decora ali mais ou menos para fazer atividade e depois esquece totalmente. E também tem uma noção já de história além da luta de classes em criança, em aluno, que não existia na minha época. Na minha época eu aprendia a história como a ideia marxista: os ricos contra os pobres, os opressores contra os oprimidos. Então tudo era explicado assim. Explica uma revolução de escravos no interior da Bahia, luta de classes. Explica Espartacos em Roma, luta de classes. Explica revoluções gregas, as cidades-estado gregas caindo, luta de classes. Tudo era luta de classes, porque é muito mais fácil você analisar assim. Para você entender histórias, tem que olhar muita coisa, entender uma linha do tempo que não é reta, que ela dá muitas voltas, e saber, não, isso aqui influenciou tal coisa. A Revolução Francesa, por exemplo, ela começou com as ideias iluministas americanas indo para os Estados Unidos, fazendo a Revolução Americana, e a Revolução Americana influenciando a Revolução Francesa depois. Então, sabe, dá uma volta e reverbera na França, que criou o movimento. Isso é difícil de se entender. Quando você resume tudo à luta de classes, não, porque é o pobre contra o rico. Você entendeu a história. Se você acredita nisso, você entendeu. Então, tudo que vai ser perguntado, luta de classes. Você consegue analisar assim. Isso, na minha época de escola, acontecia o tempo todo. A gente fazia prova com luta de classes na ponta da língua, sabendo que isso era o que a pessoa queria ouvir. Hoje isso não acontece mais tanto. Então o professor foi dar um exemplo pouco depois, que ele falou assim da Revolução Industrial. E aí ele disse: porque na Revolução Industrial as pessoas trabalhavam muito. Antes da Revolução Industrial elas trabalhavam muito. E aí se acreditava que com a Revolução Industrial elas iam trabalhar menos. Será que isso está acontecendo? Será que hoje a gente trabalha menos ou trabalha mais e recebe menos? E aí os alunos: ah, acho que trabalha mais e recebe menos, né? Porque sempre é uma pergunta direcionada, sempre é uma pergunta que você sabe o que ele quer que você responda. E aí ele deu um puta discurso: não, verdade, a gente trabalha cada vez mais e recebe cada vez menos e tal. E aí o cara falou assim: professor, mas a pessoa que mora na roça, ela trabalha mais do que a gente em condições piores e às vezes ela só tem o que comer, que é o que acontecia pré-revolução industrial. E aí a sala começou a concordar: não, é verdade, né? É verdade, eu acho que trabalhar em fábrica não é tão ruim assim, não. Isso acontece várias vezes, é que eu não lembro todas de cabeça agora, mas isso acontece várias vezes. Então, as mudanças que tem, essa noção de grupo, de não existir mais um grupo de alunos que ouve um tipo de música, que gosta de um tipo de coisa e fica fechado naquilo, isso não acontece mais. E também essa troca de aluno e professor é muito maior do que era no passado. Acho que muito pela internet também. O moleque vai pra sala tendo assistido 10 vídeos do MBL, que ele não tem noção do que é, não tem noção do que é politicamente, mas ele vê, acha engraçado e tem aqueles argumentos que eles usam na ponta da língua, então ele consegue responder bem quando isso acontece. Achei isso bem interessante. Sobre o dar aula, isso foi a parte que eu disse que eu fiquei feliz, isso me deixou muito, muito feliz mesmo. Imagina que você trabalha numa empresa de games, por exemplo, no caso do Wilton, para citar ele de novo. Se você começa a fazer uma faculdade é porque você gosta de jogar, porque você gosta de criar jogos. E aí você chega na faculdade, não sei se isso acontece, mas só estou dando um exemplo aqui. Você chega na faculdade e a primeira aula é sobre representatividade nos games. E aí é seu professor falando que tem muito homem nos jogos e que a gente precisa ter mais mulheres e mais personagens mulheres. Aí você fica, não, beleza, só a primeira matéria, a próxima vai melhorar. Aí chega a segunda, é sobre machismo nos games. E aí o professor fala que personagens mulheres têm roupa muito curta e isso não deveria acontecer porque isso é machismo. Aí você, puta, duas aulas disso, mas a terceira vai melhorar. E não melhora. E a quarta não melhora e a quinta não melhora. E você não aprende o que você queria aprender, o que era o seu foco quando você começou a faculdade. Você aprende a versão de uma pessoa para isso e você não aprende o fato, você aprende como esse fato repercute na sociedade pela visão de uma pessoa, que é de esquerda. É o que acontece na faculdade de história. Na faculdade de história a gente não estuda Roma antiga, a gente não estuda Egito antigo. A gente estuda o papel opressor do papado na Roma. A gente estuda grupos de escravos que se rebelaram no Egito antigo e seu dever histórico sendo cumprido. A gente sabe, é sempre uma palavra bonitinha para forçar a luta de classes a todo mundo. E a gente aprende isso. Quando você está na faculdade gostando de história, querendo ser professor de história por gostar da matéria, por gostar de ensinar, de explicar coisas, isso cansa muito. Então você fica lá, puta cara, sério, tô fazendo faculdade para isso? É isso que eu vou ter que fazer depois? E quando você vai para a escola e você vê que isso não existe, que sabe, o aluno tá pouco se fudendo pro escravo egípcio e qual era o dever histórico dele sendo cumprido, isso é um impacto positivo, sabe? Você fica, cara, é isso, então a vida real é diferente, a vida real é bem mais legal. Então, quando você entra na sala e vê um monte de moleque de 10 anos cercando e perguntando sobre o deus nórdico que ele viu no God of War, você fala, beleza, esse moleque tá querendo aprender uma coisa mais aplicável da história, tá querendo aprender mitologia que seja, mas sabe, que é mais aplicável, que não fica só nas teorias infinitas e na opressão o tempo todo inventada por eles. Então isso funciona bem. A relação com o aluno também é muito boa, porque eu tenho 1,98m de altura e eu treino já há muito tempo, há 6, 7 anos. Então todo mundo, quando eu cheguei, veio perguntar se eu era policial. Todos os moleques, eu entrava na sala, nossa, é policial, você vai prender alguém que você veio fazer aqui? E aí eu explicava que não, que eu era professor e tal, mas eu tinha que ficar assistindo a aula. E aí o que acontecia? Quando eu saía da sala, todos iam puxar assunto por causa disso. Puxar assunto perguntando se eu queria jogar com eles no campeonato que ia acontecer na semana que vem, que se eu quisesse jogar no gol eles me davam uma semana de lanche ou fazer uma vaquinha pra me contratar pra jogar no campeonato. Ficava, não, eu sou professor, não posso participar do campeonato e tal. Ou vinha perguntar se eu gostava de basquete, porque o moleque gostava de basquete, ele começou a assistir, só que ele não entendia muito bem. Aí vinha perguntar se eu sabia as regras. Saber esse tipo de coisa é legal, ter esse tipo de contato com o aluno é legal pra caralho. E eu, na faculdade você não tem isso, na faculdade você não imagina que isso vai acontecer. Você imagina só que você vai chegar lá e ter que ficar replicando o que você aprendeu e repetindo todo aquele papinho e tal. E quando isso não acontece é muito bom, cara, é muito bom. Teve um moleque que ele chama Igor. Depois eu... Ah, não vou cortar o nome não, eu ia deixar o nome, tudo bem. Tem milhões de Igors por aí. Esse moleque, ele não parava quieto na sala. Ele falava pra caralho e ficava atrapalhando a aula. E o professor tirou ele da sala. Quando o professor tirou ele, eu fui lá falar com ele. Puta, tem cachorro pra caralho latindo aqui de fundo, mas eu não tenho tempo pra gravar. Desculpa, vai, vou ter que deixar assim porque eu preciso sair daqui a pouco tempo. Foi mal mesmo. Mas enfim, continuando a história. Aí eu saí da sala e fui falar com ele. E eu tô assistindo muito agora um negócio chamado Operação de Risco, que passa na rede TV, eu acho, que os caras explicam. Eu vejo pelo YouTube, né, que os caras pegam um policial e aí ele chega num lugar e vai prender alguém e fica lá interrogando a pessoa, falando, não, você sabe onde tá tal coisa, sabe onde tem droga aqui, sabe, Operação de Risco, Polícia 24 Horas, esse tipo de programa. Tô assistindo muito isso. E aí eu aprendi a falar daquele jeito. Então eu fui falar com o moleque e falei 100% daquele jeito, sabe, estilo Mano Brown. Eu cheguei, ele já era mais velho já, então tudo bem falar assim, e eu falei assim, oh, vamos trocar uma ideia. E aí ele veio falar comigo, tipo, caralho, um professor mandando vamos trocar uma ideia. E aí comecei a falar, não usando gíria também, não sendo maloqueiro, mas falando dessa forma que ele entendia. E falei para ele, cara, você fala bem, você tem uma entonação boa de voz, você consegue pensar rápido nas coisas. É, muita gente na sala queria ter isso, e não tem. Não consegue falar, não consegue apresentar uma coisa, você tem isso. Quando você fica o tempo todo chamando atenção por estar fazendo piadinha, por estar atrapalhando a aula, isso atrapalha a sua imagem, cara. A imagem que você está passando, você não está passando que você tem postura, não. Pra você ter postura, você tem que aproveitar que você fala bem, que você faz isso para participar. Então, entra na sala, faz uma pergunta pro professor, que o pessoal vai achar legal, sabe? Faz isso, cara. Você tem que ter postura de homem, tá? Falei desse jeito, entendeu? Estilo operação de risco. Esse moleque pediu para entrar, só deixou, né? Porque eu tinha falado com ele. E ele passou o resto da aula prestando atenção. O resto da aula, tipo, essa aula e duas aulas que ele teve até o final da semana prestando atenção o tempo todo. E toda vez que eu tava assistindo, ele vinha do meu lado e falava: Ô, você é o professor mais da hora aqui, hein? Espero que você dê aula no ano que vem, que você é muito mais da hora que todos os professores que a gente tem. E isso é foda, cara. Esse tipo de relação é foda. Isso é muito bom. Quando você percebe que você consegue criar isso, que você consegue ter atenção de alguém por algum tempo e ensinar algo para aquela pessoa, vale muito a pena. E uma coisa que também eu gostei de ver é que a forma como a gente aprende na faculdade é muito conteudista. A gente tem muito o professor que ele tem pós-doutorado em tal coisa e o cara não sabe falar, ele não sabe passar o conhecimento, mas ele tem um currículo. E aí você tem que ficar correndo atrás dele para pegar texto, para ler e tal. Isso é cansativo pra caralho. E a forma que eu acho que a aula tem que acontecer é ou pelo carisma, que é natural, que todo mundo. Todo mundo não, né? Que muito pouca gente nasce, mas todo mundo é atraído por ele. Ou você tem que ter didática. Um cara que tem carisma é o Hernani, por exemplo. Hernani Carreira, Sociedade Primitiva Podcast. O Hernani, o dia que ele entrar em uma sala e começar a falar, quando ele abrir a boca para explicar qualquer coisa, ele faz letras, né? Quando ele for dar aula de português, a sala inteira vai amar ele. Porque ele fala bem, porque ele consegue ser engraçado sem forçar. Ele consegue. Sabe, uma pessoa que você ouve um episódio do Sociedade Primitiva e você fala. Eu vou ouvir tudo que esse cara fizer, porque eu gostei dele, eu vou torcer para que ele vá bem. Por ter carisma. Isso é raríssimo de acontecer, não é todo mundo, você consegue treinar isso. Tem gente, o Obama, por exemplo, tem carisma pra caralho. Não gosto dele, mas ele tem muito carisma. E quando isso acontece, quando você nasce com isso, você tem um dom grande para ser professor. Mas isso é completamente desconstruído na faculdade. O pessoal fica, não, você tem que ler aqui vários livros e trazer o conteúdo para eles e mostrar como a opressão atua, não sei o quê. E não é assim, cara. Você entende o que você está ensinando, você entende, vai falar de Revolução Russa, entende o que é a Revolução Russa e apresenta isso para o aluno, mostra isso para o aluno de uma forma que ele ache legal, que ele ache interessante. Criar essa noção de que é interessante é difícil. O Hernani, por exemplo, vai fazer isso muito bem. Certeza que assim que ele começar a dar aula, quando ele começar a falar disso nos podcasts, ele vai ter uma resposta positiva. E quando você não tem carisma, que é o meu caso, por exemplo, eu não consigo chegar na sala e ficar, e aí, galera, beleza? Tem um podcast do Hernani chamado. Putz, esqueci o nome agora, mas é um podcast de eleições. Vocês acham lá? É um dos últimos que ele postou. Que ele fez com o Quill e com o Ratão, falando de eleições, a parte 3. E ele vai contar que ele quase foi assaltado. E ele manda um. Ah, e aí veio o Noia pediu pra eu parar, mas eu corri dele e vupt, entrei no parquinho. Isso numa sala de aula, quando o cara manda um vupt, entrei no parquinho numa sala, ele ganhou ela completamente. E ele faz isso sem perceber, ele não tá lendo um script, a forma dele falar. Então isso é muito bom. Se você tem carisma, cara, você consegue fazer qualquer coisa que você queira, você consegue ser CEO de empresa, ser professor. É difícil demais de conseguir isso, não dá para treinar, mas se você tem, aproveita. Caso não tenha, como eu tinha falado, no meu caso, o que você vai precisar fazer é ter didática, saber explicar. É saber pegar um tema que você goste ou não goste desse tema, entender ele e explicar para os alunos. E a parte mais difícil, então, por exemplo, eu vou ter a primeira aula realmente. Eu falei um pouco na sala, expliquei algumas coisas, mas nunca tive uma aula completa. A primeira aula eu vou fazer na terça-feira, daqui a uma semana, né? Falando sobre movimentos de resistência durante a escravidão. E são três turmas de sexto ano, ou quinta série. E eu tenho que falar durante 2 horas para cada um deles. Então são 6 horas falando direto e puta, eu tô numa expectativa foda. Eu tô achando que vai ser legal porque é a sala que os alunos mais gostaram de mim. Mas ainda assim eu acho que vai ser complicado, sabe? Porque é muita coisa e você não pode errar e você não pode mostrar nenhum sinal de fraqueza diante da sala, de gaguejar alguma coisa, de não saber responder alguma coisa de um aluno. E eu tô com uma expectativa alta, mas achando que vai ser legal. Vou gravar como foi esse podcast, como foi a experiência, quer dizer, né, num podcast assim que eu cheguei em casa na terça-feira. Por enquanto, observando, foi o que eu falei aqui. Queria até gravei ele para deixar isso marcado mesmo, para poder ouvir daqui a alguns anos, e também para quem tem interesse no assunto saber como isso acontece. Achei o ambiente ruim, achei o ambiente na sala ruim, o preparo dos alunos ruim, e até chega a ser engraçado umas partes. Por exemplo, nessa sexta série que eu vou dar aula, tem um menino que ele parece muito, sabe aquele moleque que gravou um vídeo no Facebook? Ele tem um canal também, que é um gordinho que ele acha um passarinho que caiu de uma árvore, e ele tá com a irmã dele, que é chata pra caralho, aquela irmã dele, e ele fica: "Hoje vamos ter uma aula de biologia." Aí mostra o passarinho: "Todos os animais merecem ser respeitados. Pessoas carinhosas cuidam dos animais." Sabe esse moleque? Ele parece muito esse moleque, o menino que eu vou dar aula pra ele. E aí ele foi falar na frente da sala e ele tava muito nervoso, mas muito nervoso, suando, sabe? Acho que o único aluno que eu vi que tava nervoso era ele. Tipo, eu pensei assim: não, ninguém mais fica nervoso hoje em dia. Os moleques crescem vendo vlog, crescem gravando coisa, gravando status pro Instagram, eles não vão ficar nervosos. Mas esse menino ficou. E ele foi falar sobre o Renascimento. Ele começou falando: "Michelangelo era um pintor e um escultor. Porque..." Aí você via, tipo, o suor descendo, porque ele não sabia como completar a frase. É um pintor e escultor. Porque ele pintava e escutava muito bem. E aí, sabe, esse tipo de coisa. Engraçado, quando você tá vendo, você fala: puta, que da hora esse moleque. Mas não deveria acontecer, sabe? Deveria ter a noção do que é um escultor estando já na sala que ele tá. Ainda assim, achei muito bom. Achei esse contato com criança legal pra caralho. Eu não esperava que fosse assim, não. E não vejo a hora de dar a primeira aula e do ano que vem começar a dar aula mesmo. Não dá para dar uma aula revisionista, impossível, porque você tem que ensinar o aluno para fazer o Enem, você tem que ensinar para ele que Fidel Castro é o grande líder do povo cubano, que Che Guevara lutou pelos pobres. Você é obrigado a fazer isso, isso é a parte foda. Mas acho que dá pra gente criar um ser humano melhor a partir de exemplo. E ainda que ele aprenda a história como ela não aconteceu, porque você é obrigado pela escola a fazer isso, obrigado pelo Estado a fazer isso, você consegue dar bons exemplos para que ele não siga esses caras no futuro. Esse é o episódio 3, episódio bem curto, como eu tinha falado, mas meio que um diário para eu saber o que vai acontecer. Daqui uma semana eu estarei já tendo dado essa primeira aula e eu gravo contando como foi preparar, como foi lidar com a sala. Por enquanto tá muito bom. Fui com expectativa baixa, achando que não seria legal. Muito mais legal do que eu imaginei. Então, domingo eu vejo vocês, parte 2 sobre Che Guevara. Eu tentei criar um feed pro canal, não sei se vai funcionar. Eu segui lá a dica de um cara no grupo da Esgotosfera. Se você grava podcast ou gosta de ouvir podcasts que saem daqui, entra lá, Esgotosfera no Facebook. O grupo tá começando ainda, mas é um grupo de criação de podcast. E você vai achar bastante coisa interessante, bastante coisa próxima disso. E vai achar o post desse cara ensinando como fazer um feed 100% de graça. Meio complicado, mas funciona e vale a pena. Então, se o feed funcionar, eu aviso no próximo episódio. E aí vocês não precisam mais voltar no YouTube pra ouvir ou baixar no Mega pra ouvir. Só usar o iTunes ou o Podcast Addict, baixar direto lá, ouvir no celular mesmo, que é tudo muito mais fácil. Espero que dê tudo certo, tanto a aula quanto o feed. Vejo vocês no domingo e uma boa semana aí para todo mundo.